Você irá ouvir agora a Palavra da Fé, ministrada pelo homem de Deus, Apóstolo Marques. Pois disse Deus, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus, versículo 1. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, repita comigo, e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em sua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso, repitam comigo, murmuravam. Diga bem forte comigo, murmuravam. Porque, olha só, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Disse Jesus: hoje veio salvação a essa casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o filho do homem, repita comigo, veio buscar salvar o que se havia perdido. Amém. Nós temos essa passagem da palavra de Deus que fala sobre Zaqueu, um cobrador de impostos. E não é diferente desde aquele dia até os dias de hoje. Todo mundo que trabalha na área dos impostos, eles são, é colocado um rótulo como se todos fossem ladrões, não é verdade? Cobrador de imposto hoje nós sabemos que são as pessoas que estão no governo. Da mesma forma aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, um homem que na verdade exercia a função de cobrador de impostos, era colocado sobre ele um rótulo de ladrão, e aquilo já era tão disseminado entre a multidão, entre o povo, que quando Jesus chamou Zaqueu e disse: eu quero ir na sua casa, automaticamente aquilo se transferiu para Jesus. Acharam ruim da atitude de Jesus Cristo. Então eu quero que você me entenda que muitas vezes isso ocorre nos dias de hoje. Nós às vezes visualizamos uma pessoa, olhamos para uma pessoa e pensamos que aquela pessoa é aquilo que os outros dizem que ela é. Nós como cristãos, como filhos de Deus, nós temos que seguir os princípios de Deus. Amém? Olha para o teu vizinho e diga assim: nós temos que praticar os princípios de Deus. Diga assim: os princípios de Deus são para ser vividos por nós. Se nós somos crentes, cristãos em Cristo Jesus, mas não praticamos a palavra de Deus, não vivemos a palavra de Deus, irmão, desculpa, você está perdendo tempo na tua vida. Entende? Olha para o teu vizinho e diga assim: nós temos que viver o que a palavra diz. Porque, irmão, existem pessoas que simplesmente vão passar a vida toda na terra se enganando, pensando ser de Deus. Se enganando, pensando, na verdade, viver as coisas de Deus, simplesmente porque estão sentados no banco de uma igreja. Você precisa entender que tudo aquilo que salta ao seu coração, toda a revelação que chega até a ti, Deus, na verdade, quer que você pratique. Deus, na verdade, quer que você viva. Só praticando a palavra de Deus, você pode ser cristão de fato, de verdade. E eu vou ser sincero aqui com vocês, irmão. Deus tem insistido em falar sobre isso em nosso meio. Deus tem insistido. Algumas pessoas precisam tomar de imediato a atitude de viver a palavra. Entende? Deus é paciência. Amém? Repita comigo, Deus é paciência. Meu irmão, nós precisamos compreender que Deus, ele é paciência. Porém, Deus, ele é justo. Se Deus é justo, ele vai cumprir aquilo que ele diz sobre qualquer coisa que nós devemos viver, que nós devemos praticar e não praticamos. Amém? Existem pessoas que são tardios em agir a palavra de Deus. O espírito da rebelião está dentro de muitas vidas. Rebelião, na verdade, é um princípio satânico. Rebelião, na verdade, é um princípio de Satanás. Existem pessoas que até sentam no banco da igreja e estão fingindo que estão ouvindo a palavra, mas por dentro estão resistindo. Muitas pessoas, elas na verdade estão vivendo como viviam este povo aqui. Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, e muitas pessoas diziam ser ele um ladrão. Quando Jesus ia passando, repita assim comigo, havia uma multidão que impedia que Zaqueu visse Jesus. Aí o que acontece? É preciso que você compreenda o seguinte: havia uma multidão sufocando o Senhor Jesus. E Zaqueu, ele tinha no coração dele o desejo de saber quem era Jesus. Eu digo a você, se Zaqueu tinha esse desejo no coração de saber quem era Jesus, lógico, lógico, que ele ouviu falar de Jesus. Amém? O que é que ele fez? Ele tomou uma atitude que, na verdade, mostrou que esse ouvir falar de Jesus trouxe fé até ele. Tomou uma atitude, quando na verdade ele estava impossibilitado de ver Jesus, ele tomou uma atitude que fez com que ele visse o Senhor Jesus. Atitude essa que muitas das vezes nós não tomamos. Atitude essa que muitas das vezes nós ficamos parados e não conseguimos ver Jesus em nossa vida, porque não agimos, não fazemos nada. Mas Zaqueu então sobe até uma árvore, porque ele era de pequena estatura, para ver o Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que não só ele viu o Senhor Jesus, como o Senhor Jesus o viu. Essa atitude chamou a atenção do Senhor Jesus. Amém? Vocês estão aqui? Veja só, essa atitude de Zaqueu não só fez com que ele visse Jesus, mas como na verdade também fez com que Jesus o visse. Amém, gente? Agora, quando Jesus viu, disse a Zaqueu: desce depressa, porque hoje convém que eu more, que eu pose na sua casa. E isso aconteceu. Jesus então foi para a casa de Zaqueu. O que fez os religiosos? Repita assim comigo: começaram a murmurar. Diga assim: como sempre os religiosos murmuram. Diga para o seu vizinho: é natural. Diga para ele: é natural. Diga bem forte: é natural que quando se prega a palavra, exista fariseus no meio. Amém? É natural, é aquele que está lá, quando ouve, e ele começa: não, isso não é certo. Entende? Isso não é assim, isso não é assado. A verdade é o seguinte: olha para a vida dele. Olha para a vida dele. Ele que sempre questiona a palavra, olha para a vida dessa pessoa. Eu digo para você: maldição sem causa não virá. É palavra de Deus, não é minha. Amém? Vocês ainda me amam? Então, voltando aqui, sempre existe isso. E quando Jesus quando Zaqueu desceu e Jesus foi à casa de Zaqueu, os murmuradores começaram a dizer: como Jesus vai morar? Como Jesus vai passar a noite? Como Jesus vai passar os dias? Sei lá, vai jantar, vai almoçar na casa de um pecador? O que isso está dizendo ao contrário? Ao contrário, está dizendo: nós somos perfeitos, nós somos santos, ele um pecador. Não é verdade? É ou não é verdade? A atitude de prepotência, atitude de exaltação. E o que diz a palavra? Repita assim comigo: os humilhados são exaltados. Diga assim: o exaltado é humilhado. A palavra de Deus diz que aquele que se levanta até o céu é abatido até o inferno. É dura a palavra, não é verdade? Sabe por quê, meu irmão? Deus não está interessado de fazer seguidores que não conheçam a verdade, que não estejam decididos pela verdade. Sabe, o discípulo verdadeiro é aquele que sabe as condições para ser discípulo e mesmo assim diz: eu sou um discípulo. Amém? O que é discípulo? É aquele que está disposto a aprender como é ser um discípulo e não aprender como ele quer ser discípulo. Vocês estão comigo? Sim ou não? Portanto, a palavra de Deus diz, se você ler Efésios capítulo 4, diz que os pastores, os dons ministeriais foram colocados na igreja para aperfeiçoamento dos santos. Entende? E muitas das vezes existe um santo tão torto que tem que bater demais para começar a endereitar, porque está muito torto. Não é verdade? Vocês ainda me amam, gente? Voltando aqui, eu quero dizer para você o seguinte: essa atitude despertou a atenção de Jesus. Mas eu pergunto, não havia uma multidão que cercava Jesus? Não havia uma multidão? Jesus olhou para alguém daquela multidão? Alguém daquela multidão chamou a atenção de Jesus? Diga assim comigo: só uma atitude de fé. Diga bem forte: só uma atitude de fé desperta a atenção de Jesus. Amém, gente? É preciso que você compreenda o seguinte: havia uma multidão que estava apertando Jesus. Há uma multidão sempre que segue ao Senhor Jesus, mas só aquele que tem atitude de fé é que recebe a atenção de Deus voltada para a sua vida. E olha que Deus nem olhou para a vida que ele estava vivendo. Sabe por quê? Porque ele também tinha uma atitude de humilde. Quando chegou diante de Jesus, ele, sabendo que na verdade havia um rótulo que colocaram nele, dizendo que ele era ladrão, dizendo que ele era isso, ele chegou para Jesus e diz: olha, Jesus, eu digo uma coisa para o Senhor: se eu roubei alguém... Eu já vi até gente dizer que Zaqueu era um ladrão, mas aqui está na condicional, o cidadão não sabe nem ler. Não é verdade? Não sabe nem ler. E não tem problema nem em ler. Não tem problema de não saber ler, porque minha mãe não sabe. O problema é não saber ler e não buscar saber. É ou não é verdade? Com quem sabe? Então veja só, o Zaqueu diz: olha, se eu roubei alguém, eu digo para você, Jesus, eu devolvo 4 vezes a mais. Não é isso? Tem gente que ela pensa, irmão, o seguinte: ela pratica os erros, vive uma vida errada e depois diz: Pai, me perdoa. Qual é a atitude de um arrependido? Qual é a atitude de um arrependido? Só falar: Pai, me perdoa. Zaqueu chamou a atenção. Alô? Ele disse de fato: se eu fiz alguma coisa para alguém, eu dou 4 vezes a mais para essa pessoa. Sabe o que é isso? Mudança de atitude. Se eu fiz isso, eu mudo a minha atitude. Se eu tirei 10, eu vou devolver 4 vezes a mais. Amém, gente? Nós temos que olhar para a palavra de Deus e começar a viver a palavra de Deus. Não tem problema nenhum você não saber. Olha para o teu vizinho e diga assim: não tem nenhum problema você não saber. Diga assim: o problema passa a existir, diga para ele, quando você aprende e não vive. Amém, gente? Sabe, Deus é Deus de misericórdia, Deus é Deus de paciência. Mas eu falei aqui esses dias sobre o pecado contra a santidade de Deus e o pecado contra a autoridade de Deus. Se você não sabe, procura saber o que significa isso. Amém? Se você pecar contra a santidade de Deus, isso é um problema seu. Se você pecar contra a autoridade de Deus, meu irmão, você fez algo sério. Sério. Davi não pecou? Pecou ou não pecou? E o que aconteceu com ele? O que Deus disse que ele era? Um homem segundo o seu coração. Saul não pecou? Ele se tornou homem segundo o coração de Deus? Percebe? Os pecados que Davi fez ou cometeu foi contra a santidade de Deus. Ele adulterou. Isso não quer dizer que você deva fazer isso. Ele matou. Um problema dele. Agora Saul foi contra a autoridade de Deus. E ali, meu irmão, a coisa complicou. Entendeu, gente? Olha para o teu irmão assim, diga para ele: Deus é misericórdia, irmão. Diga assim, mas não esqueça que ele também é justo. Amém, gente? Então, o Zaqueu, ele chamou a atenção de Jesus. Eu pergunto, você que precisa ver Jesus na sua vida, qual é a atitude de fé que você tem tomado? Qual é a decisão de fé que você tem tomado? Zaqueu, quando foi impedido de ver Jesus, ele não ficou murmurando e atacando as pessoas. Ele não ficou apontando as pessoas também, aquele lá, aquele outro, ficam só me atrapalhando. Não, irmão. Zaqueu, ele agiu aquele impulso que estava dentro dele. Ele tomou a decisão segundo aquele impulso. Subiu em uma árvore, providenciou o meio para ver Jesus na vida dele. Providencie um meio para ver Jesus na sua vida. Eu estou querendo dizer que esse meio é a fé que você possui. A fé que habita dentro de você. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus, ele diz o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom. Diga assim: Deus quer que eu prove. Esse prove não é no sentido de ameaçar, de fazer um teste. É no sentido de provar. Você já provou um bolo? Já provou um bolo? É isso que Deus está falando. Esse prove é nesse sentido: provai e vede que o Senhor é bom. Contou com o seu vizinho e diga assim: prove de Deus, meu irmão. Amém, gente? Então, começa a colocar a sua fé em ação. Meu irmão, é tão bom ser de Deus. É tão gostoso ser de Jesus. Sabe, é tão gostoso ouvir a palavra de Deus e passar a viver a palavra de Deus. É bem verdade que existem situações em sua vida, em nossa vida, que às vezes nós temos um pouco mais de dificuldade de viver a palavra de Deus. Mas é por isso que existe o Espírito Santo. Diga assim: o Espírito Santo, ele me ajuda nas minhas fraquezas. Sabe, mas há uma diferença daquele que tem fraqueza e reconhece e diz: Pai, eu preciso da tua ajuda, e daquele outro que tem também fraqueza, mas ele age de uma forma soberba diante de Deus, age de uma forma meio que tentando engambelar Deus. Entende? Todos querem receber aquilo que é do filho, mas muitos não estão querendo viver como filho. Diz assim comigo: o justo viverá pela fé. Deus quer que a tua fé te leve a viver. Viver uma vida no mais alto nível. Amém? Viver uma vida de qualidade. Viver uma vida de santidade. Viver uma vida que agrade ao seu Deus. É isso que Deus tem para nós, irmão. Se você ouviu a palavra de Deus em algum dia na sua vida, o que eu acredito que já aconteceu e que está acontecendo agora, a fé habita dentro de você. A questão não é ter ou não ter fé. A questão é agir ou não agir a fé. Entendeu? Jesus diz que eu posso ter fé, mas não ter resultado nenhum. Portanto, ele diz: se alguém tiver fé e dizer ao monte, além de ter fé, eu tenho que agir a minha fé. Percebe? Entendeu? Quando você providencia recursos, estou dizendo no sentido espiritual, para que você possa então ver o poder de Deus se manifestando em sua vida, você pode ter certeza que vai acontecer. Por isso, troque a murmuração por adoração a Deus. Deixe de ser murmurador. Deixe de ser resistente. Deixe de ser aquela pessoa que combate as coisas de Deus. Amém? A palavra de Deus diz o seguinte: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Mas ele também diz que você deve se sujeitar a Deus e aí resistir o diabo. Qual é a condição para que você consiga resistir o diabo? Repita comigo, se sujeitar a Deus. Você percebe que para se ter autoridade, primeiro precisa ser submisso. Quando Deus diz, sujeitai-vos a Deus, Ele está dizendo, seja submisso. Então, resista o diabo. Toda pessoa submissa a Deus pode exercer poder em Deus. Entendeu? Assim como em todas as classes, você percebe que alguém, para chegar a um posto, a uma posição elevada de autoridade, ele tem que passar por lugares que, na verdade, ele vai precisar ser submisso. Uma vez que ele é submisso, ele então está apto a ser autoridade. Por quê? Ninguém consegue ser autoridade sem primeiro aprender a ser submisso. Ficou claro isso? Da mesma forma que não existe um bom líder se primeiro ele não for liderado. Essa é a verdade. Por isso não existe nenhuma faculdade que faz líder. Você já viu? Não existe. Existe faculdade para tudo. Administrador de empresa, para advogado, para tudo. Existe uma faculdade. Você já viu a faculdade que forma líder? Não existe. Pode até falar, seja um líder, mas ele vai ter que ser. Entendeu? E para ele ser, primeiro ele vai ter que aprender sendo liderado. Quantos entenderam? Digo amém. Diga assim, existe uma condicional para que Jesus se mova ao meu favor. Amém, gente? Qual é a condicional? A minha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. No meio de toda aquela multidão, só Zaqueu chamou a atenção de Jesus. Jesus faz acepção de pessoas? Não. Vamos ler de novamente. Versículo 1 do capítulo 19. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu, repita comigo, com alegria. Diga assim, Zaqueu recebeu Jesus com alegria. Versículo 7, todos os que viram isto, murmuravam, se diziam admiradores de Jesus, mas quando Jesus tomou uma decisão correta, mas não tão correta assim diante da multidão, Jesus já deixou de ser aquele que era admirado. Percebe que é assim até hoje? Percebe? Olha para o teu irmão e diga assim, na Bíblia a gente aprende até a viver, irmão, as coisas naturais da vida. Amém, gente? Porque é assim. Isso acontece hoje. Sabe por que eu sou grato à palavra de Deus e confio na palavra de Deus? Porque você vê aquilo que Deus diz acontecendo nos dias de hoje. Amém? Então veja só. Todos que viram isto murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Amém? Disse Jesus, hoje veio salvação a essa casa, porque também este é filho de Abraão. Percebe? A atitude de humildade diante de Deus chama a atenção de Deus, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Digam glória a Deus. Digam amém. Diga assim, Pai, obrigado, porque eu aprendi nessa noite que eu preciso ter uma atitude de humildade diante de Ti. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Você acabou de ouvir a Palavra da Fé.